Para o céu da LBV apresenta lições bíblicas. É a Bíblia para o povo. A Bíblia trocadinha em miúdos. A Bíblia na fala dessa gente prodigiosa, brava gente brasileira. Vamos então passar o espanador na memória? Apolo. Que foi? Exatamente. Aparece nos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 24 a 28. Apolo era judeu da cidade de Alexandria. Era eloquentíssimo, estudioso das escrituras e hábil pregador. Reconhecendo que Jesus era o Cristo, o verdadeiro Messias anunciado desde os tempos de Moisés, pregava tão vigorosamente que confundia em várias ocasiões os judeus mais incrédulos. Vocês estão vendo aí um exemplo? Foi uma palavra só, Apolo. Mas atrás do Apolo veio um fato muito sério. É que os judeus pecaram por não reconhecerem Jesus, o Cristo anunciado desde Moisés, seu grande líder, que era ao mesmo tempo o executivo, o legislativo e o judiciário do povo hebreu. E esse Apolo, que era de Alexandria, vejam bem, de Alexandria, reconheceu em Jesus o Cristo, o Messias verdadeiro. Discutiu e confundiu muitos fariseus que não queriam aceitar Jesus. Estão esperando Jesus até hoje. Eles estão esperando a vinda do Messias, enquanto nós já estamos esperando a volta. É isso, lições bíblicas, uma coisa despretensiosa, mas é para a Bíblia para o povo, é para trocar a Bíblia em miúdos. Que o povo quer saber, o povo quer aprender. Mas tem de vir alguém sem pretensões professorais, sem linguagem de catedrático, falando a linguagem que o povo fala, para lhe dar aquilo que ele quer. Ora, eu sou povo, povo, hei de morrer. E se eu não tivesse convivido com o povo, eu não saberia falar ao povo. Não adiantam tinturas intelectuais. E o povo tem raiva de tudo isso, gente metida a cultural, intelectual, com português quinhentista ou seiscentista. Não, o povo quer a linguagem do coração, a linguagem que ele possa entender para aprender. Então diz, é com esse que eu vou. Então, pelo menos, uma lição bíblica ficou. Apolo aceitando Jesus como Cristo, o Messias prometido desde Moisés.